Bom, o que causa mais surpresa nesse esquema criminoso é a audácia dos envolvidos, que persistiram na atividade criminosa e a intensificaram, mesmo após terem sido denunciados criminalmente por sonegação fiscal praticada na empresa antecessora da Lupus, alvo agora da operação, a empresa Nutriara. Mesmo após terem sido denunciados, grande parte dos envolvidos continuou perpetrando a sonegação fiscal, agora através dessa nova empresa de rações, a Lupus, e não só a sonegação fiscal, como também crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro, crimes graves, que têm penas aí entre 3 e 10 anos de reclusão. Isso realmente nos causa surpresa, porque eles já têm autuações fiscais em decorrência da última etapa da operação de mais de 200 milhões de reais. Essas autuações fiscais estão em julgamento e vão ser julgadas recentemente, brevemente, pelo Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Atualmente o valor em 200 milhões de reais. E nós imaginamos que com essas novas diligências que foram cumpridas, com essa prisão dos mesmos e com as buscas que foram feitas nas empresas em demais alvos, em 15 alvos, as autuações, agora isso gerará novas autuações e esse valor sonegado ainda vai aumentar. E é isso que nos deixa realmente surpresos, que 200 milhões sonegados, uma operação realizada por conta desses 200 milhões e os envolvidos continuaram ainda assim deixando de recolher impostos ao povo de Minas Gerais e agora receberam novas autuações fiscais e 4 deles estão presos e vão responder por crimes gravíssimos. As investigações vão continuar nos inquéritos policiais e em breve serão oferecidas denúncias em desfavor não só dos que estão presos, mas também como daqueles que, embora não presos, participaram ativamente do esquema criminoso aí desses graves delitos.